Thank you. Só tem eu. Tem um cara daqui do Brasil que se chama Alexandre Baixo. Vou botar o meu aqui pra funcionar. Sai da sala, vou sair da sala. Sai da sala, dessa sala, sai daí, Brasil. Saiu? Aqui ainda tá aparecendo você. Thank you. passei aqui o mouse. Só que eu não sei como eu fiz isso. Não, eles vão entrando sozinho. Conforme a parede foi invertida, eles vão entrando. Aí, entrando, né? É conforme.